de menorzão. E eu gosto dela, mas com a temão. Tá ligado no esquema louco. E vários pedidos que nós tava doido. Cê tá ligado no que eu vou falar. Mas ela cresceu e sua mente muda. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então vagabunda pode começar. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malaca que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malaca que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malaca que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malaca que vai te enlouquecer. Senta, senta pros malaca que vai te enlouquecer. Então novinha, repare.